Um minuto com este negócio sustentável. A desanilização. Solução para as crises de água potável? A desanilização tem sido referida como uma solução para a economia de água potável. Envolve a extração do sal da água para consumo humano ou para irrigação. Mas sabias que pode ter efeitos negativos no meio ambiente? Nomeadamente, altos custos energéticos, impacto na vida marinha, desperdício de água, uso de produtos químicos e desafios de gestão. E tu, o que achas sobre a desanilização da água? O que achas que pode ser feito para combater os efeitos negativos? Vou-te dar alguns exemplos de ações que deves tomar. Investe em tecnologias de desanilização mais eficientes. Promove a conservação da água. Envolve as comunidades locais no planeamento de projetos de desanilização. E incentiva a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias alternativas. Tu podes fazer a diferença, ajudando a promover o acesso equitativo à água potável.